Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tweepcast! Estamos começando mais um Tweepcast. E estamos aqui hoje com a presença do psicodélico Alexandre Morgado. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Aproveito também para anunciar o lindo Ebert Viana. Não, só Ebert. Muito obrigado, Ale, pelos elogios. Mais uma vez com vocês aí, uma grande honra. E agora o inigualável Magaren. Aí, também aqui com o rapaz que nas redes sociais adora dar block, o Mônio. Nossa, Deus. Eu não sei o que dá mais, esse dá o bloco ou nas redes sociais. Eu ainda te elogiei, chamou de rapaz. Eu tirei uns 70 anos de você. E como sempre, estamos todos aqui reunidos graças aos esforços do lendário Eric. Muito obrigado, é lendário. Um patife, safado, sem vergonha, não é? É, ou persistente. É persistente que a gente está tentando gravar esse programa há algum tempo. É. Mônio, eu estou ignorando sua ofensa velada. Mas estamos de volta, né, para falar novamente sobre uma das editoras, ou no caso, duas editoras, que já publicaram Homem-Aranha no Brasil, né? No ano passado, no programa, no Tweepcast, deixa eu ver aqui qual número foi, Tweepcast 67. A gente falou, foi o programa sobre a Ebal e o início do Aranha no Brasil, né? Foi um programa onde a gente comentou sobre vários pontos sobre a Ebal, como é que ela começou e tal, como que ela começou a publicar quadrinhos Marvel no Brasil e, claro, né, o Homem-Aranha. E hoje nós vamos seguir, né? A gente vai falar o que aconteceu depois da Ebal, falando um pouco da Block e da editora RGE, né? A gente juntou as duas no programa, porque o período das duas foi meio curto, né? Então, falaremos então, das duas. Começa uma continuação, é bom ouvir o outro antes. Meu Deus. Muito bem, então vamos lá. Claro, né? A sequência, para quem não conhece, né, a ordem das editoras do Homem-Aranha no Brasil... É, logo depois da Ebal, a sequência foi a editora Block, né, e depois a RGE. Então falaremos um pouco sobre a Block aqui, como que ela era, como que começou, quais eram as características, tudo. Perdão, mais, né? Você falou agora que a primeira foi a Block e depois foi? A RGE. Ah, tá, eu podia jurar que você tinha falado da editora RGE. O Eric falou as duas vezes isso, esperei o Mônio falar uma vez. Uma vez que ele ficou me criticando tanto porque eu falei isso, sabe? E eu falar editor Ebal não te incomodou, não. Só editor RGE. É verdade, né? Ebal também. É, pois é. Coisa, não? Editora é... Dizem que é um crime, né? É editor Ebal, né? Editor Ebal e editor RGE. Pois é. Porque Ebal é editor... É, como é que é? Editora Brasil América. América. É. Editada, né? E América RGE. É tipo a Ursal? Ebal, Ursal, tudo primo. É. A RGE é a Rio Gráfica Editora, né? E a Block é bom ler os... Não, a Block não, a Block. A Block, já que a gente vai falar da Block primeiro, né? Esse nome é o originário do sobrenome do fundador da empresa, que era o Adolf Block, né? Exato. E é interessante que... Uma sigla para Block. Você está pensando numa sigla? Bom ler os comentários holísticos. Ok, tá certo. É interessante que parece que nessa época se chamar Adolfo era requisito, né, para ter uma editora, que era Adolfo Ebal e Adolfo Block, né? Quer dizer... Adolfo Eisen. Eisen, sim. Adolfo Eisen e Adolfo Block. Eu não sabia que o nazismo era uma editora também. Começamos, cara. Pois é, mas vamos lá, né? A editora Block, eu tô falando muito, o Alexandre. Não, é que você tá introduzindo a história aí, né? Sim, mas, sim. Mas assim, falando da editora Block, ela era uma editora que não publicava quadrinhos, né? Quando ela foi criada, lá nos anos 60. Eles faziam muito aquela revista Manchete, entre outras revistas de fofoca, né? Do meio artístico, aquela coisa, Fatos e Fotos, se eu não me engano. Não lembro. Sim, ah, mas Manchete? Manchete é extremamente famosa. Mas a Manchete era o carro-chefe da editora e tal. A editora lá era muito boa já. Os maquinários que eles tinham eram bons. A estrutura que o Block tinha lá na época, pro período, era acima da média, né? Tanto que muitas coisas eles publicavam de outras editoras, né? Eles usavam, eles cediam as máquinas. Cediam, assim, alugavam, né? Pela estrutura que eles tinham. E eles só foram se aventurar com quadrinhos naquele período da Marvel mesmo, no meados dos anos 70. Então a Block foi a primeira editora no Brasil a ter um contrato com a Marvel, assinado, né, registrado, carimbado e tudo mais. Eles meio que passaram a perna no Eisen da Ibal, né, porque o Eisen da Ibal só tinha um contrato de, né, verbal. Não tinha nada assinado, porque o Eisen foi o cara que trouxe os quadrinhos pro Brasil, aquela coisa toda. Ele tinha um respeito muito grande, assim, pelos profissionais e pelo pessoal e pelas editoras de fora. Só que o Block foi mais esperto e fez um contrato com a Marvel. E aí eles acabaram com a Ibal. E a última edição da Ibal. Acabaram com o contrato verbal da Ibal. Isso aí exatamente. É complicado que o cara da Block. Desculpa, Alexandre, concluir. Não, pode falar. Eu só ia comentar que o pessoal da Block chegou lá, né, e falou assim: ô, Marvel, como é que funciona esse contrato aí que vocês têm com a Ebal e tal? Eles falaram: não, a gente não tem contrato, né? Eles: ah, beleza, então vamos fechar um contrato? Foi mais ou menos isso. Foi bem assim, né? Foi bem na caruda, porque tinha um representante que ficava viajando sempre, né? E nessas viagens, ele acabou descobrindo que a Ibal não tinha um contrato. E foi aí que a Block assumiu a Marvel no Brasil. E a última edição do Homem-Aranha da Ibal foi a edição número 70. Eu não vou lembrar o mês agora. Tá até difícil pra eu pegar aqui. Mas no mês seguinte, ou dois meses depois, já saiu o Homem-Aranha da Block, né? Eles começaram já logo na sequência. E 70 da Ibal é janeiro de 75. Janeiro de 75? É, Homem-Aranha. Eu acho que logo em fevereiro a Block já mandou pras bancas a primeira edição do Homem-Aranha. Só que aquela coisa, né? O maior erro pra mim da Block em relação ao Homem-Aranha foi ter começado tudo de novo, né? Em relação ao que a Ibal já tinha publicado. Então, assim, a Block republicou as histórias do Homem-Aranha. Tudo bem, era um novo formato, né? Eles adotaram o formatinho, tiraram aquele formato americano preto e branco da Ibal, foram pro formatinho colorido. Tudo bem, né? Até aí é uma novidade legal, né? Porque a maioria dos leitores preferem o gibi colorido do que preto e branco, ainda mais sendo Marvel, né? Que é conhecido pelas cores e tudo mais. Só que pra mim, assim, o maior erro deles foi ter começado desde o começo, novamente, assim, né? Sem histórias inéditas. Mas, por outro lado, começou com as histórias coloridas, né? E um mérito bom da primeira edição do Homem-Aranha é que já começa com qual história? Eles não começam com a Amazing Fantasy, né? 15, né? Começa com a Amazing 1. Ah, o número 1, exato. Eles pularam a estreia. Mas assim, teve aquela sequência cronológica, né? Fizeram a sequência e eles publicaram uma história que a Ibal não publicou, que foi o Amazing Spider-Man, acho que 21 e 22. Eu não sei dizer por qual motivo a Ibal acabou pulando. E assim, entrou no mérito como sendo uma das poucas histórias inéditas até então, né? Da Block. Assim, eu não gosto muito dos gibis da Block, né? Por causa daquelas cores esquisitas, né? Forte e tal. A edição número 2 é o Doutor Destino com a armadura amarela e com a capa cor-de-rosa. Tipo assim. Né? Parece a Chapeuzinho Vermelho, sabe? Enfim. Mas o ponto positivo pra mim foi ser colorido, né? Mas não tão colorido, né? Aquelas cores exageradas que eram, né, característica da Block. Você citou dois pontos aí interessantes que é a primeira vez que foi publicado a Amazing Fantasy 15, que é a estreia do Homem-Aranha mesmo, foi pela RGE lá na Homem-Aranha 44, quase no final da RGE também, né? Então, as editoras pegaram, revista do Homem-Aranha, qual que é? Amazing Spider-Man? Beleza, então começa na 1, né? Não tinha esse cuidado, ninguém sabia, né? E onde assim, estreou, qual é a primeira edição, até Abril cometeu esse erro, né? Quando pegou a Marvel. A própria Ebal, a gente comentou no outro cast lá que a primeira história do Aranha publicada aqui foi a Amazing 28, não me engano, que é do Magma. É, não tem nada, não é nenhuma história de destaque nem nada, né? É mais uma história só. Então, assim, e também o que eu ia comentar é que principalmente nos anos 80, até nos anos 90 ali, mais ou menos, era muito comum desenho animado, e até quadrinhos também, sem ser de super-herói da Marvel, DC e tal, são aventuras, né? Não importa a origem, como que o cara ganhou o poder e tal, é cada revista uma história diferente, né? Ou cada episódio uma aventura diferente. Então eu acho que talvez eles nem consideraram que, ué, mas não tem a origem, né? Assim, ok, ele é o Homem-Aranha e vamos seguir, né? Esse era um ponto que eu ia comentar, né, da Amazing Spider-Man, desculpa, Amazing Fantasy 15, ela só foi publicada pela RGE, a terceira editora a publicar Homem-Aranha, e o segundo, que é um ponto que eu quero destacar aí, é o fato das cores da Block serem berrantes e extravagantes, né, eles mudavam muito as cores dos personagens, principalmente nas capas, né, e eram cores muito fortes. Pois é, o Kraven, coitado, era uniforme amarelo, né? Não era aquele tigre, né? Era amarelo. O Doutor Destino é o que mais sofreu com a capa cor-de-rosa. É, mas às vezes o escorpião era amarelo também, às vezes verde, um verde meio limão, assim. Né? Verde-limão, mas tudo bem, né? E foram os nomes também, né? O Doutor Octopus estreou como Doutor Polvo, né? Foi isso? É, ele virou Doutor Polvo e depois virou Doutor Octopus. Será que o Doutor Polvo não é tão mal assim, né? Porque, mas eles mudavam, então não estavam nem aí com essas nuances assim de nome. Então, hoje assim vira uma coisa mais engraçada, né? A Block pra mim é um período engraçado, assim, do mercado de quadrinhos no Brasil. E é interessante que nessa época, né? Eu não sei se já existia a Rede Manchete pela Block, eu não sei se a Rede Manchete em si já existia. Não, a Rede Manchete veio, acho que. Não, né? Um tempo depois, ainda não. É que eu ia comentar que achei que talvez fosse na Rede Manchete, mas na televisão tinha o programa lá do Capitão Asa, né? Era na Tupi. Mas isso era na Tupi, Na Tupi. É que eu ia comentar que... Eu tinha 83, só pra avisar. Ah, sim, não, então foi... Já era... Editora Abril assumindo, já tava bem longe disso aqui. É, eu ia comentar que um dos pontos fortes da Block era o marketing, né? Através lá do programa do Capitão Asa e tudo mais, que distribuía revista, fazia... Divulgava muito. É, então, não só o programa, eles faziam muita distribuição nas escolas, né? Eu tenho algumas revistas aqui em casa que tem um carimbo, assim, né? Venda Proibida, alguma coisa assim, um ou outro tenho, que eles faziam a distribuição, então eles distribuíam muito no Dia das Crianças, nas festas mais comemorativas assim, das escolas, então isso, né, chamou atenção, né, e no período da Block, o início, eles vendiam em média 60 mil exemplares, né, eu acho que o Homem-Aranha devia ser o carro-chefe, né, mas a média dos formatinhos daquela época da Block era isso daí. Então 60 mil exemplares é um baita número, né? Se hoje fosse assim, né, o nosso mercado estaria bem melhor. Pois é, eu vi uma imagem de tiragem da Panini, da Editora Abril, acho que do ano passado, Homem-Aranha, essas revistas assim, era 5 mil, 6 mil. Pois é, a Panini não revela os números, né? Sim. Mas dá pra, se você fuçar, você descobre e tal. Mas é isso daí, 5 mil exemplares. Isso, acho que o Homem-Aranha, o Batman, os Vingadores agora, né? Por causa dos filmes e tudo mais. Só que não passa esses disso. De 5 mil, 5 mil são os que vendem muito, né? Esse que é o detalhe, né? Mas eu acho que a tirar de 5 mil, eu acho que não vende isso no mês. Deve vender, sei lá, metade. Aí, sei lá, vira encalhe, vai pra sebo e vira aquela coisa toda. Mas a tiragem eu acho que ainda 5 mil é muito, eu acho, não sei, tenho minhas dúvidas. Bem, bem diferente dessa época, anos 70, 80, 90 também um pouco, né? Principalmente anos 80 ali. Mas esse programa que eu tava... Desculpa, pode falar. Não dá nem pra imaginar, né? Hoje a gente tem uma grande variedade e tudo, e se você pensar nessa tiragem de 60 mil é algo absurdo, né? De se imaginar... Por mais que tenha divulgação, por mais que tenha todo tipo de campanha, mas é muita revista. É, e tem também que, eu acho que a gente falou isso no programa da Ebal, como era uma época diferente, né? Praticamente tudo ia para quadrinhos, né? Trapalhões tinha quadrinhos, Xuxa tinha quadrinhos, Faustão e Gugu tinha quadrinhos. Leandro e Leonardo tinha quadrinhos. Então, assim... Boa parte aí é bem mais recente, né, gente? É, não, mas eu falo assim, esse Gugu, Angélica, Angélica não, mas é Xuxa, tá anos 80, Brasil, 90. Né? A Xuxa nos Estados Unidos também, viu? Lá nos Estados Unidos também, sim, é. Sim. Tinha quadrinho de... Até o... Cara, esqueci o nome dele, ele vai me matar por isso. Chuck Norris. Até o Chuck Norris teve quadrinho, teve tudo Chuck Norris. Sim, então assim, eu falei Angélica não, porque nos anos 80, né, Angélica já foi 90 ali. Mas a... É uma sequência desse início, assim, né, dos Trapalhões, e depois dos Trapalhões vieram toda essa turma que você falou aí, né, mas começou com os Trapalhões, talvez, né, do programa de televisão ter virado quadrinho aqui no Brasil, acho que foi. É, então, assim, a tiragem era muito alta, porque era a principal mídia, né, vamos colocar assim. Então, esse programa que eu citei, né, do Capitão Asa, era um programa infantil, né, não sei se ficou claro quando eu citei aqui, porque tirando o Mônio, eu acho que quase ninguém vai conhecer, porque o Mônio é mais antigo. Maldade nisso aí. De... Não, pô, o Mônio já não tinha idade pra assistir esse programa, não, pô. Ah, entendi. E eu não vi, não. Eu faço ideia. E tinha o Clube do Bloquinho, um negócio assim, nesse Capitão Asa, né? Era um... Você fazia as anotações lá. É, não, tinha o clube, você... preenchia um cupom, mandava e vinculava o seu nome, você ganhava uns prêmios, tinha uma caderneta de poupança, né, da época também, eu não lembro o nome do banco, tem que procurar aqui. Acho que é Grande Rio. Grande Rio, né? Grande Rio. É. Cara, eu já vi umas cadernetas dessas aí que uma coisa me deu vontade outra, de correr, né, atrás, viu? Me deu vontade de correr atrás pra ter uma na coleção, mas não... Tem uma deixei caderneta lá. De poupança? Não serve mais pra nada. Abra uma conta no banco já. Só a caderneta em si, não a poupança. Tá. Bem, então assim, a parte do marketing, vamos colocar assim, da Block foi, eu acho que um dos grandes destaques aí, né? É, porque... o trabalho deles em geral, eu acho que foi isso daí mesmo, porque chegou, né, alcançou um número grande de leitores e, né, fez muito sucesso e vendeu bastante gibi. Provavelmente, na época, os desenhos da Marvel lá deviam estar sendo reexibidos, né? Eu acredito. Eles estavam sendo reexibidos porque eles já tinham sido... Na época da Ebal, eles passavam os desenhos, né? Sim. Eles com aqueles super-heróis Shell, aquela coisa toda, né? Porque já era do início dos anos 60, final dos anos 60. Aí, no início dos 70, eles trouxeram isso e aí ajudou, né, a vender mais, com certeza. É a Block, que era conhecida pelas revistas terem muita gíria local, não era? Ou exatamente. Não, é a Block mesmo. Eu tô vendo se eu acho alguma coisa aqui na capa aqui do Homem-Aranha. Tipo, Tocha... total. É. Tipo Tocha Humana falando que isso é uma brasa. Tinha umas coisas esquisitas mesmo. Quer ver? Vou ver se eu acho alguma aqui pra reproduzir do Homem-Aranha. Vocês podem ir falando enquanto eu procuro aqui. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar, né, nem comprar revistas, já tava na Abril, e às vezes meu pai e minha mãe falavam assim, você quer essa daqui ou você quer aquela outra? Falava, aquela ali não, até, ó, nossa, que cor esquisita, esse Homem-Aranha tá tão estranho. Não, mãe, eu quero aquela outra ali mesmo. Acabava agora, pegando a da Abril já. A Block, no programa da Ebal, você comentou que tinha comprado, né, um pacotão lá com um monte da Ebal. É. Da Block você comprou também, não comprou? Comprei. Conversando com algumas pessoas, na verdade, assim, houve uma orientação que seria mais fácil comprar um pacote fechado do que comprar picados, principalmente da Block. Que a Ebal você acha mais em leilões, acha até em sebo, RGE também, mas a Block em si é um nicho, mesmo com toda essa tiragem, você não vê tanto no Facebook ou, por exemplo, em feiras, muitas unidades à venda. Então, quando surgiu a possibilidade de foi uma pessoa no Rio de Janeiro que me ofereceu, né, a coleção fechada da Block, na verdade, eu acho que eu comprei Block e RGE juntas, né, quase que na mesma época. E aí foi a única forma que eu consegui de fechar. Né? Tem aquelas outras edições, por exemplo, do Bloquinho, o álbum Maravilha e tal, isso aí tudo bem, até aparece mais, mas edições mesmo é difícil. O Homem-Aranha é muito difícil você achar uma revista da Block sendo vendida assim. Só enquanto você comentava aí, eu achei uma gíria aqui, Alexandre, na Defensores. Na capa tá assim, uma pá de super-heróis. É, uma pá. Porque tem um monte. É, uma pá de heróis. Essa é a mais clássica. Mas tinha uma dos Vingadores, uma pá de heróis. Mas tem uma aqui, quer ver, ó, que eu achei aqui, ó, que é legal. Que ela falava do Tocha Humana, o herói mais quente da paróquia. O mais quente da paróquia. É. Caramba, é muito gíria local, né? Né, naquela época nem se fala mais isso, né? Mas é engraçado, né? Porque eles não faziam nem a tradução, eles adaptavam, né? O português, né? Pra nós aqui, de uma forma bem, né? Era engraçado tudo, mas hoje a gente ri, assim, de uma forma de piada, não de uma coisa legal, né? Ganhamos que é o jeito certo de traduzir, gente. Tudo bem que hoje é estranho, mas na época tava certo, pô, não tá errado. Nossa, não, então, porque eles não traduziam, eles criavam essas frases, né? Então, assim, uma pá de herói não é uma tradução de alguma coisa, né? Tipo, Avante Vingadores, né? Aquela coisa. Sim. Então, era uma adaptação para o período, né? Então, mas mesmo assim, eu acredito que o problema maior não é nem eles usarem gírias, né? Porque, assim, são gírias nesse... Eu acho, não sei se essas são, mas a maioria das gírias que eles usavam eram gírias do Rio de Janeiro em si. Né? Ah, sim, é. Então, ok. Os Vingadores era, eles são uma turma quente. Uau. Então, assim, ok, eles criaram a gíria, mas mesmo assim não é uma gíria que engloba o país como um todo, né? É uma gíria local do estado, né? É. Ele entra nesse... naquela época ninguém se incomodava, né? Porque era a garotada que lia e tal. Hoje, a gente analisando as revistas e o período, e ainda mais o mercado como evoluiu muito em quadrinhos hoje em dia, né? Capa dura, aquela coisa toda, né? E tal. Antigamente era, né? Você ia na banca, era o troco do pão, né? Pega um gibi aí. Hoje não é mais assim, né? Uma que não tem nem mais. Você vai na padaria, você dificilmente encontra as revistas na banca, enfim. Tem, né? As da Panini, mas é outra coisa, né? Não é aquele formatinho. Mas vamos ser sinceros também aqui, né? A Ebal publicava a revista, ok, ela era grande e preta e branca. De repente, as revistas começam a sair num formato menor, ok, mas é um formato que já era publicado. Outras coisas no Brasil já eram publicadas naquele formato. Então, não é uma coisa de, meu Deus, a Block inventou um formato menor. Não, já existia. Não, né? Não foi, é assim, né? Então, assim, pra quem acompanhava a Ebal, estranha, né? Pra quem gostava do formato, é só. Mas também não é nada absurdo, é só uma. Né, mas o que eu ia falar é que assim. Uma mudança que logo mais a gente acaba se acostumando também. Sim, mas criou o principal que eu ia falar é que a pessoa comprava a revista preto e branco e passou a ser colorido. Provavelmente, para a maioria das pessoas da época, foi legal, sabe? Tipo assim, olha que diferente e tal. A gente analisando agora, né? No futuro. Ah, então. A gente coloca, tipo, nossa, as cores eram exageradas, as gírias e tal, mas pra época não deve ter sido. Acho que ninguém reclamava o gibi tá muito colorido, ninguém falava disso daí. Hoje a gente analisando, a gente, né, percebe o nível de crescimento que o mercado teve, né, com as graphic novels e tudo mais, capa dura, Ascensão da Abril, Herói Premium, então os gibis, né, evoluíram um pouco. Sim. Você pega aí o Doutor Destino com a capa rosa, pra quem tava lendo na época, tipo, é o Doutor Destino. Como é que eu ia saber que a capa era verde, sabe? Talvez uma capa ou outra que ele apareceu pela Ebal, mas fora isso. Pra quem quiser olhar aí, ó, é a edição número 2 do Homem-Aranha, da Block. Mas tem também a cara... Vai estar referenciado na vitrine, acredite. Mas tem também aquela história de ter essas cores fortes, porque eles utilizavam o final das impressões, né, para publicar também as revistas. Isso é uma parte da história, né? A outra parte foi proposital mesmo, para chamar a atenção da garotada, né? Porque a criança, né, as crianças gostam de cores, né? Gostam de colorir, gostam de... Né? Então você pega um personagem, né, os da Marvel colorido, e não chamava atenção. Só que eles exageraram muito, né, com as cores. Tanto que depois... agora eu me recordo de uma história. Tanto que no período da Block, alguns leitores reclamavam, porque as cores eram muito fortes. Então, se você pega algumas páginas, você vê que o fundo, assim, da imagem... É junto com o personagem, sabe? Então é uma coisa só, chapada, assim. Então muito dos fundos, prédios, as casas, assim, eles apagavam e metiam um rosa, sabe? Sei lá, um marrom, sabe? Uma coisa esquisita. Teve algumas reclamações, sim, no período da Block. E do meio pro final, assim, eles mudaram um pouco. Se você pegar as últimas edições, dá pra perceber que as cores não estão tão chapadas assim. Ó, tanto que a edição 33 do Homem-Aranha já é um papel jornal, já, né? Já é não a última, é aquele... Né? É, já não é aquele o papel mais brilhoso, né? Ele é um papel jornal. E o papel jornal tá mais apresentável que a primeira edição, por exemplo. Se vocês tiverem aí, ó, pode dar uma olhada, que até a fase do John Romita, o gibi tá até mais bonito, assim, né? Em relação às primeiras edições. Mas, mesmo assim, né? O que marcou a Block mesmo foram as cores, sem dúvida. E a mudança de formato também. Teve uma mudança de preço. Não dá pra ter muita ideia por causa da inflação, essas coisas, mas, por exemplo, a última da Ebal, que foi a 70, custava 4 patacos da época lá. Seja lá qual for, cruzeiro, cruzado, mil-réis, sei lá qual o diabo. E a próxima, a primeira da Block, já um mês seguinte, já era 2,50. Ficou mais barato. Mais metade. Colorido e mais barato. Né? Então... E o tamanho? É porque a demanda era muito grande também, né? Então... É o que ajudou. É, da Block eu tenho acho que só duas. Eu consegui a primeira, que é difícil, e a 12. Mas não, infelizmente eu não tenho a 33 aí que... Não, você tem que ter a coleção completa, meu. Como assim não tem? É a minha ideia. Compra agora. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui um lugar que é mais barato. Mercado Livre. Cuidado com as falsificações. Nossa, Deus. Estão reimprimindo. Não vou nem entrar nessa discussão aí, não, aqui. Eu tenho uma. Mas... Eu tenho uma da E-Block. E-Block? Exatamente, é a que tem a capa do sobre o filme do Aranha. A 31 é a 32. Ah, a 31 é justamente a do filme. É, lá, é cara. Do filme. É. Ela e fala do filme. Linda tem também uma foto do. Tô olhando a capa dela aqui. Tem, foto tem do... ele dando um encoxado no careca. O careca. É o careca, né? Pois é. O Ebert comentou aí da parte das impressões, das cores e tal, só caso alguém não conheça a história, assim, só falando um pouquinho mais sobre ela, é que eles falam que como as impressoras lá imprimiam a revista Manchete e outras coisas, né, as revistas de heróis ela meio que exagerava nas cores pra dar uma limpada, né, na impressora, tipo isso a história, né? É, dizem que ajudava a limpar os cilindros das máquinas, né, mas a gente fala que não tem nada a ver, outras falam que tem. Eu conversei muito com o pessoal do Rio de Janeiro, né, que mora lá, o pessoal da Confraria do Gibi. Então cada um fala alguma coisa, assim, mas no fundo acho que todo mundo, né, fala tem verdade em cada história, assim, sabe? Porque a demanda era muito alta, eles faziam, imprimiam muitas revistas, não só os quadrinhos, né? A Manchete vendia muito na época também. E era muito. A Gibi Marvel era o quê na época? Eles faziam acho que umas 8, 9, saía, né? 10, talvez. Então tinha bastante revista, né? Não era só, né, só o Homem-Aranha ou o Capitão América. Tinha os Defensores, tinha o mesmo que falar. A Block, ela deu alguns títulos próprios para alguns personagens que não tinham, né? Os Defensores, o Demolidor já tinha, mas vocês comentou alguns aí, mas ela publicou algumas histórias inéditas. Né? Demolidor? É. Não. Punho de Aço? Demolidor já tinha. Demolidor não, né? Era Defensor Destemido. Não, o da Block foi Demolidor. Ah, é, o da Ebal, que era Defensor Não, o Defensor Destemido saiu pela GEA. Foram só 3 anos. Nossa, foi aquela editora picareta lá que deu um golpe no distribuidor. Eles usaram o Defensor Destemido porque Demolidor era da Ebal o nome. Nossa, Deus, que beleza. O nome de registro lá na, né, no, onde eles tinham que fazer pra fazer a distribuição de revista, né? Tipo aquela coisa de. Era um registro deles e tal, e ninguém podia usar, né, até então. Então, por isso que eles usaram o Defensor Destemido, a GEA, porque o Demolidor era da Ebal, porque o Demolidor não é uma tradução literal de Daredevil, né? Então, o Demolidor foi meio que criado no Brasil, assim. Eu tentei descobrir quem inventou esse nome, eu falei com o Ota, né, o Ota Assunção, ele não foi ele, ele falou, não sei quem inventou, não foi o Eisen, eu não faço ideia de quem tenha criado esse nome Demolidor, né? E aí esse nome ficou de registro pra Ebal até a Block assumir, né? Aí como ela assumiu, fez o contrato, eles adaptaram o Demolidor, ainda bem, porque senão eles poderiam ter usado o Defensor Destemido e ia ficar esquisito. Atrevido era melhor, não. Atrevido. Oh, mas teve o Punho de Aço. Mas isso aí é por causa da época, né? Tinha um. É. Vamos dizer assim, numa época de ditadura militar e tudo mais, você colocar o nome do personagem verde e amarelo de Punho de Ferro não é uma coisa muito inteligente. O editor da Block era o Edmundo Rodrigues, né? Ele era um experiente já no mercado, ele escrevia, desenhava. ele produziu muito. E na época foi isso daí mesmo. Então ele ficou com receio de fazer Punho de Aço, Punho de Ferro, porque o personagem lembrava muito as cores do Brasil, né? É uma bobagem isso daí, cara. Até hoje eu fico pensando, porque Punho de Aço é mais ou menos a mesma coisa, né? Sei. Até aí era só. Aí era só ele colocar. Eles pintaram o Punho de Ferro com de azul com bolinhas amarelas. Não era problema. Pra Reblock não era problema. Então, e pior que dentro da revista, o uniforme dele é azul e laranja, se não me engano, né? Não lembro agora. Caramba. Só a capa que eles usaram meio verde e amarelo, assim, aquele laranja e tal. Eu tô com a. Eu abri uma. É coisa da época, uma, né? Uma capa da. Capa aqui da Mestre do Kung Fu. Tem o Fu Manchu. O Fu Manchu tá parecendo um. É lá um camarão. Boa definição. Um camarão. Considerando aqui, falando um pouco, voltando um pouco para Homem-Aranha em si, os principais títulos, né? O Homem-Aranha aparecia em algumas outras revistas, mas os principais títulos que publicaram revistas do Homem-Aranha, né? Foram a revista O Homem-Aranha em si, né? Que foram 33 edições, de 75 até 78, que foi a revista do personagem, que republicou tudo que a Ebal tinha publicado, mais essas duas inéditas que o Alexandre citou, né? Na Bloquinho Extra Apresenta, saíram umas 3 ou 4 histórias das Spider Super Stories. Então a gente, quando a gente estava gravando sobre as Spider Super Stories, a gente citou isso, né? E tinha também a revista Almanac do Homem-Aranha e seus Super Amigos, né? Foi uma edição com algumas histórias lá de team-ups, basicamente. Antes dos então... Incríveis Amigos. E tem, aquele, dos... e tem um que é um formatão gigante, como que chama esse? Eu esqueci. Formatão gigante é... O Álbum Maravilha? Eu não sei, peraí. Não, o Álbum Maravilha é pequenininho. Ah, não, então tô confundindo. É, peraí que eu já descubro. É. Não, eu não lembro de cabeça. Não sei se era na Block ou foi a EG que publicou dos baseado na série de TV do desenho. Foi a Ebal na época da RGE. Uma minissérie com 3, né? Ó, ela chamava Almanac do Homem-Aranha e seus Super Amigos para 1976. Isso mesmo, esse aí é o formatão gigante. Eles quiseram copiar o que a Ebal fazia, né? A Ebal tinha esse hábito de lançar os álbuns gigantes. Tem aquele, o primeiro encontro do Superman com o Homem-Aranha foi a Ebal que publicou, né? Aquele formatão gigante. Sim. O Superman versus Muhammad Ali. Tem uns outros formatão gigantes também. Aí acho que a Block quis fazer uma... Né, dar uma copiadinha assim de leve, mas... Aí, olha que dentro dela tem algo assim. Pôster joia do Homem-Aranha. E mais um presépio para montar. Isso, exatamente. No selo Block Infanto Juvenil com a manchetinha. Que era a cachorra. Era a cachorra do Block. A manchetinha. É, assim, pra você ver, né, a fase, né, o período, né, coisa de quase, mais de 40 anos atrás, né, então, assim, é legal, né, mas é bizarro ao mesmo tempo. Essa almanac do Homem-Aranha e seus Super Amigos foi a que eu citei, porque eu não sabia que ela era essa tabloide. É o formatão. Eu tô olhando aqui, nela foi publicado a Giant Size 5, que tem o Homem-Coisa, que era chamado de Fera de Lama. Isso. É um nome muito melhor. Aí tem uma revista do. Tem uma história do Capitão América, uma do Namor. Na verdade, só a Giant Size que tem Homem-Aranha. A outra é do Conan, na verdade é uma história da Sônia. E uma do Homem de Ferro. Sônia, a super fêmea. Aqui tá falando. Eu abri aqui no Guia dos Quadrinhos, tá? Sônia, a super fêmea dos cabelos de fogo. Pois é. Conan não. Um brinde ao mercado editorial brasileiro. Conan não era a Block que chamava de... Como que era? Era Conan mesmo. Não, Hartan é um gibi que saiu pela Graúna, uma edição só. Só mudaram o nome porque já tinha uma outra edição de Conan. Nas bancas. O nome da revista era Hartan. É, porque a Roval tinha lançado Conan também, e eles lançaram o mesmo personagem como o nome Hartan. É assim, eu acho que você falou aí um brinde ao mercado editorial brasileiro, é porque eu acho que antes da Editora Abril, Ebal, Block e RGE são as menos problemáticas, né? O resto é tudo picareta. Não, não todas. É aquela coisa, né? As gráficas, são, principalmente em São Paulo, que era uma perto da outra, na Liberdade, na Climação, Eu tava vendo o endereço de cada uma delas, era uma do lado da outra, assim, sabe? Coisa de um quilômetro e, ou quarteirão e tal. E naquela época tinha muitas gráficas, porque né, se imprimia muito no Brasil, né? Era muita revista, era muito jornal, né? Não tinha internet, então as pessoas gostavam de ler, né? Muito mais do que hoje. E como eles... Ah, vamos publicar quadrinho? Vamos, então vamos. O que você tem aí? Aí começou. Então assim, dane-se se é Conan, se não é. Eles queriam publicar porque sabia que vendia bastante, né? Ou então eles podiam pegar fazer um dinheiro com... Como foi o caso dessas editoras picaretas, né? Que dava um chapéu no distribuidor e tal. Então tinha essas coisas, né? Sim, sim. É, eu falo porque... Eu acho que foi até no seu livro lá, né? Que no final eu vou até comentar um pouquinho mais sobre ele aqui. Mas nesse período aí tem muita editora, várias editoras publicando só 3, 4 revistas. É, então... Vários falando que vai publicar, pegando dinheiro e não publicando, e ficando com dinheiro. Né? Então. Então não tinha aquele cuidado, né? Então, dane-se se era Conan, se era Hartan, eles queriam publicar, não tinha. Então, assim, a Marvel, até abril, era a terra de ninguém, essa é a verdade. Mesmo a Block tendo um contrato exclusivo e tal, não fez um trabalho bacana, né? Porque até então eles não sabiam sobre a cronologia, não tinha essa dimensão, né? O Capitão América tinha a revista dele solo e tinha dos Vingadores. O Vingadores é dos anos 60, a história do Jack Kirby. E o Capitão América estava lá nos anos 70 já, né, desenhado pelo Saul Buscema. Então o Capitão dos Vingadores estava 15 anos atrasado em relação às suas histórias solo. Então, né, é muito confuso, assim. Então você vê uma formação dos Vingadores dos anos 60 e às vezes vê alguns personagens dos anos 70 na revista do Capitão, para o leitor que prestava bem atenção, né, ele podia perceber ali, fala, pô, mas por que esses personagens não estão lá nos... não tá no gibi dos Vingadores? Porque as histórias já é, né, é de outro período. Então Sim. Não teve esse cuidado, né, então publicava de qualquer forma mesmo. Então, assim, a Block como um todo, é injusto a galera que joga ela no lixo como, fazia, era formatinho, as coisas esquisitas e só, né? Não, a Block era mais que isso, né? Assim, ela trouxe revistas, trouxe alguns personagens que não estavam sendo publicados, finalmente começou a publicar quadrinhos de forma colorida, né? Não que a Ebal nunca... Não tenha tido quadrinhos coloridos, né? Mas a Block passou a publicar os mensais, né? As mensais de forma colorida e tal. Então, assim, ela tem seu valor, vamos colocar assim, no mercado, né? Infelizmente, pros fãs do Homem-Aranha, principalmente os da época, ela teve pouca coisa inédita, né? Igual o próprio Alexandre falou aí no início, ela republicou o que Ebal tinha publicado, né? Mas tem... Como eu disse, né, tem seu valor aí. A vantagem era, pra quem gostava das cores, né, era um personagem colorido. Em relação ao Ebal, que era preto e branco. Vamos colocar que ela tinha essa vantagem, né? Você tá republicando, mas é colorido, né? Então tem uma diferença, pelo menos. É. E pois podemos passar pra RGE ou... Não, deixa eu só finalizar. Diz a lenda que existe um Homem-Aranha 34, né? Ah, é? É, diz a lenda. É. Eu quase publiquei isso no livro, porque a pessoa que disse que viu, aquela coisa, alguém viu, né, alguém ouviu falar e tal. Eu ia colocar uma imagem dessa capa no livro. Eu até sei quem é o dono, mas eu não vou falar porque não quiseram que ele fosse publicado, então eu não vou dizer. Uhum. Pode ser até aquela história, né, não vai falar porque, né, a história é mentirosa. Mas assim, o pessoal do Rio de Janeiro que me ajudou com algumas histórias, tem uma pessoa lá que... E conhece bem o mercado, ele já até tem uma certa idade, né? Ela não é um pouco mais velho que eu. Ele disse que viu, ele falou, eu vi a edição 34 na casa dessa pessoa. Por que que tem essa edição? Porque quando a Block perdeu os direitos para a RGE, o Edmundo Rodrigues, na época, a editora em si, eles faziam aquele boneco da revista. Então eles faziam uma edição para fazer o lote. E quando eles fizeram o boneco, que é quando você aprova todos os, né, pra ver se a revista tá em ordem, tá na sequência, não tá com páginas fora de ordem e tudo mais, foi aí que eles perderam o direito pra RGE. E aí o Edmundo Rodrigues pegou essa edição e deu pra um colecionador do Rio de Janeiro, e ele tem até hoje. Então a pessoa garantiu pra mim que viu. Eu falei, então você fala com essa pessoa, vê se ele autoriza a publicar essa história e manda uma foto. Ele acabou não conseguindo falar com a pessoa estava doente, ele até me deu uma satisfação, falou, não consegui falar com a pessoa e tal. Eu sinto muito, mas eu falei, posso publicar mesmo assim? Ele falou, não publica, porque como a pessoa não falou nada, pode ser uma coisa meia, né? Sim. E eu também não ia ser legal falar se não tivesse a imagem. Se eu conseguisse a imagem, eu colocaria lá. E é isso. Então, assim, eu acredito que tenha essa edição, esse boneco, apenas um número. E talvez essa edição seja a edição mais rara de todas as revistas da Marvel no Brasil, assim. Mais que o Rattan, mais que qualquer um, porque é uma edição única, né? E foi feita por uma editora que até então tinha o contrato, né? Então tem um expediente lá no final da revista, né? E, enfim, acabou não saindo por contrato. Mas é isso daí. Não é difícil ter. A gente viu isso recentemente, quando a finada editora Abril morreu com os quadrinhos Disney. Dizem que ela já tinha as duas próximas edições das coleções que ela estava lançando em capa dura. Então, exatamente. Já estava uma pelo menos pronta, mas não pode lançar porque não iam lançar mais a partir de junho. Então. Eu não sei a tiragem dessas revistas, mas se for um lote, se foi só. Eu não sei se eles fazem boneco hoje em dia. Eu acho que deve fazer ainda, né? Não sei. Provavelmente. Provavelmente eles devem fazer. Deve ser outro esquema. Às vezes deve ser, né, no computador, deve ser uma coisa mais, né? Não, mas eu acho que eu não sei se eles fazem o físico, eu não sei, deve fazer. Físico, não sei. Eu sei que algumas coisas eles têm físico, que eu tenho aqui uma capa da uma coleção histórica do Aranha, que não chegou aí pras bancas, que eu ganhei, que ela não foi porque, misteriosamente, dessa vez a Panini achou um erro na capa lá, mas não publicou. Você ganhou de amigo oculto, não foi? Da Carol? Como ela falou, como eu gosto de reclamar dos erros da Panini, eu ia ter um erro só pra mim. Você precisa me mostrar isso direito, Magari. Ele mostrou no vídeo, acho. Eu já mostrei, quando eu tirei o amigo secreto. Vou colocar no post o vídeo de revelação lá, que na verdade a Carol mostrou, né? Interessante, cara. É uma coisa que não tem como ter, mas seria interessante ver essa edição, né? Eu sei o nome do colecionador, eu sei quem é, eu já conversei com ele, não sobre isso, mas assim, pela pessoa que é e por quem falou, eu acredito que isso é real, porque ele, né, não tem por que mentir, eu vi, mas vai falar por quê também, sabe? Não tem eu vi, tá bom, beleza, não sei. Então eu acreditei, porque ele me ajudou muito em algumas histórias e tal. Ele até passou algumas coisas, né, da coleção dele, eu achei bem legal. E é isso. Opa, bacana. Interessante, olha, vivendo e aprendendo. Findando esse período da Block, a RGE assume, né, as revistas da Marvel. Como que foi essa virada da Block para a RGE? Cara, você acredita que eu não lembro? Eu preciso voltar no tempo, assim, cara, eu não lembro. Você sabe que eu perguntei pro ar porque eu sabia e não lembro também mais, né? Então, alguém deve lembrar. Se eu não me engano do que eu li no livro, tinha diminuído a quantidade de edições e ela já tinha cancelado vários números, né, várias revistas. Acho que ficou Homem-Aranha e mais um. E aí acho que teve um cancelamento da Marvel e também a desistência da Block, pelo menos. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Os últimos meses da Block, o gibi do Homem-Aranha, era o Homem-Aranha e o mesmo Kung Fu que saía. Já não era mensal, né? Ele tava saindo, chegou a ser trimestral e tal. E aí, porque já tava perdendo gás, né? E só tinha esses dois. E a Marvel não tava muito contente com a Block, né? Achou que o trabalho não foi tão bom assim. Viu que não tava saindo tudo. E aí foi a desistência dos dois, assim. A Block meio que quis largar. E a RGE fez uma proposta, porque já era uma editora, né, grande, enfim. E acabou pegando. E isso aproveitando as séries do Homem-Aranha, aquela da TV, e a do Incrível Hulk, né? Que já estava sendo exibida por aqui, se eu não me engano, e deu uma renovada nos personagens pela televisão. Tanto que a RGE só lançou esses dois, né? O Homem-Aranha e o Hulk, a princípio. E um ótimo ano. Né? A RGE, para quem não sabe, né, é do Roberto Marinho, né? Que é conhecido pela Rede Globo de televisão e a própria editora RGE, ela não podia usar o nome Globo, né? Mas eu acho que ela comprou a editora que chamava Globo e assumiu o nome depois, né? Então a editora Globo atual é a antiga RGE, né? Isso. Podemos dizer que a RGE e a editora Globo são a mesma editora, né? Ela só mudou de nome pra Globo depois. Tá parecendo a Disney, vai lá e compra outra? por aí. Que acho e a RGE assumiu o Homem-Aranha, foi em qual mês, você sabe, de cabeça? Fevereiro de 79. Exatamente. Né? Ótimo ano e ótimo mês. É seu aniversário, eu imagino. O oitavo dia. É o centenário do Mônio. É. E se eu não me engano, foi no mês seguinte da Block, né? Foi. Não teve. Eu acho que não teve. Em janeiro, terminou em janeiro. Janeiro e a RGE em fevereiro. E você tinha falado lá no início, né, que a Ebal foi até janeiro e a Block foi em fevereiro ou março, eu tava olhando aqui, foi em fevereiro também. Então, fãs do Homem-Aranha não ficaram sem revirando. Sim. É, nunca ficaram, até quando foi a Panini, quando saiu Abril, foi pra Panini também. Também, foi, tipo, é. Um mês, assim. Acho que só da RGE pra Abril que teve um gapzinho, mas nem lembro se teve. Mas até aí, mas teve um pouquinho, mas o Aranha já saía de vez em quando nas revistas da Abril lá, né? Sim, sim. Tipo, o Capitão América participando. É, quando eles podiam, eles faziam isso daí mesmo. E a RGE, quando assumiu, cometeu um erro, né, também outro, mais um erro. De querer republicar, não foi desde o início, ainda bem, né? Foi o início da fase do John Romita, que já tinha saído pela Ebal e tinha saído pela Block. Então eles começaram meio que no meio, assim, da fase do Romita. É, não vou saber qual edição de Amazing que foi publicada. Foi na 60, 59 ou 60. É, foi mais ou menos por aí. É a história que aparece a Medusa. Isso. Foi 61, tô olhando aqui. 61 e 62. É. 61 é a do... A 62 é da Medusa. Nessa época. Os gibis também eram em cores, né? Só que não tão forte igual os da Block. Tanto é que tem até um visual mais. É menos impactante, assim, né? Um visual mais atrativo pra ler. Mas era um formatinho básico, né? O papel, aquele papel mais simples mesmo, né? O papel jornal que a gente fala, né? Nem sei se é o papel jornal, mas virou esse papel jornal como referência, né? Sim, sim. Só uma pergunta, te interrompendo, mas o formatinho da Block e da RGE era aquele segundo formatinho que a Abril publicou, né? Que era o mais alto. É mais, né? Ou menos. Porque... Era próximo do que eram as revistas do Pato Donald e do Zé Carioca. Né? Eles eram um pouquinho mais esticados. Não era o formatinho. Eu tô perguntando porque o... Ah, sim, entendi o que você tá falando. Eu tô perguntando porque, assim, a Abril, ela teve dois formatinhos, né? Assim. Um formatinho mais baixo, de 19 centímetros, mais ou menos, e o mais alto também, depois que saiu, que é o do final dos anos 90. Esses da Block e da RGE era mais parecido com o segundo formatinho da Abril. Isso, não era o primeiro. Só uma curiosidade, que quando mudou pra Abril, ela reduziu um pouquinho o tamanho da revista. Enfim, só uma curiosidade minha aqui. Às vezes é um detalhe que no orçamento era uma coisa mais viável pra eles, né? Sim, é que era a revista que saía. Tipo, vamos tirar um pouquinho daqui, a gente economiza tanto aqui e vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Deve ser isso daí, mais logística, né? Mais ou menos o que a Abril já... É que era... Eu posso estar redondamente enganado, vou dar uma confirmada aqui, mas se eu não me engano, nessa época aí, em 82, foi quando ela começou a publicar, 80, 82, as revistas da Disney já tinham diminuído de tamanho, já era esse formatinho aí. Então ela pôs as do herói pra fazer todas as do... Padronizou, né? É isso daí. E o início do Homem-Aranha na IGE era em torno de 80 mil exemplares por mês. Caramba. É outra época mesmo. Eu vi aqui no site. Bateu o início da Block, né? A Block era em média de 60, o da RGE o início foi 80 mil. Eu tava lendo aqui o site do Roberto Guedes, conhecido pesquisador. Ele falou que a número 1 da RGE, Homem-Aranha, vendeu 120 mil. Ai, caramba. Aí a última vendeu 18 mil. É. As últimas edições foram um fiasco, assim. É, que o fiasco das últimas edições, a tiragem é 6 vezes maior do que... 5 vezes maior que hoje, né? Você vê como é que muda a época, né? O fiasco daquela época era a tiragem muito maior do que hoje. É, exatamente. A gente fala fiasco pra época, né? Pelo sim, período. Sim, claro. Sem dúvida. Hoje, 18 mil aqui, né, tem editor que samba no teto, meu. Eu vou sempre puxar para os quadrinhos Disney, que é onde eu tô mais ligado nos últimos anos. O Mafia, que era o editor da Abril dos quadrinhos, ele chegou e falou em algumas conversas assim, que ele falou que, bom, se a revista vendesse, como o pessoal reclamava, dos 10 mil, 9 mil, hoje em dia ele tirava a blusa e ia sambar na Paulista. Ah, então. Felicidade. Para você ver, né? A tendência era melhorar, né? Tipo, né? Mas, enfim. A RGE, ela, a princípio, não pegou todos os personagens, né? Então, e isso foi um erro, né, clássico, assim, por causa da bendita cronologia Marvel, né? Tem gente que odeia a cronologia, né? Ah, exatamente por ser uma cronologia. Ah, você tem que acompanhar um título aqui, outro ali. Mas os personagens eram conectados, né? E, assim, você só usando o Homem-Aranha e o Hulk por causa das séries, você deixa a desejar pelo conjunto da obra em si, né? E foi aí que a Abril conseguiu, né, se dar bem por causa disso daí. Porque o JP, que é o cara que conhecia tudo da Marvel, né, ele falou, não, vamos fazer um esquema aqui onde os personagens ficam conectados. Então eles tentavam colocar mais ou menos o período para ir, né, para pegar aquele corpo todo, pelo menos o principal da Marvel, né? Isso aí foi um erro que a RGE cometeu, sem dúvida. É, porque a RGE, pegando como base aqui o Homem-Aranha, né, que me mostra algumas datas aqui, a RGE assumiu mais ou menos em 79, né? Foi no final da Block, né? Isso, fevereiro. E a Super Aventuras Marvel, que é da editora Abril, eu acho que ela não foi a primeira, mas ela é de 82, né? Foi a Heróis da TV. Na verdade, Heróis da TV América. E Capitão América foi saiu primeiro. 6 meses depois do Homem-Aranha 1 da RGE. É essa data aí, mais ou menos, que eu queria chegar. Então, assim, a RGE próximo. Assumiu e, mais ou menos, que meio que simultaneamente, a Abril já pegou outros personagens. É. Né? Então, a gente teve um período em que Heróis da Marvel eram publicados por duas editoras diferentes. É. E o mais engraçado é que, assim, a Abril ficou com os personagens de segunda linha, né? Quem eram os personagens? Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Surfista Prateado, Mesmo Kung Fu. E na época eram mesmo, né? Considerado, pelo menos no Brasil, né? Perdi um pouco. E hoje, época, e hoje até uma ironia, assim, né? Porque o Homem de Ferro, então, ninguém dava nada pro Homem de Ferro, né? E hoje em dia é o... O Marvel Studios só usou esses personagens dos Vingadores porque ninguém quis comprar. Quem vai querer o Homem de Ferro? Só o Peter Parker vai gostar dele no futuro. Se você pegar aí Vingadores como um todo, até ali pra 2003, 2004, eles eram meio que personagens B ainda, né? Eles eram importantes, eram conhecidos e tal. A essência da equipe era juntar, tirando, claro, os três principais, Thor, Homem de Ferro e Capitão América, e mesmo sendo principais, não eram lá essas coisas, como público. Porque, mas eles tinham nas equipes, tinha personagens de A a Z, tipo triatlo. Sim, eu falo porque, assim, vamos considerar ali o ano de 2003, mais ou menos. Homem-Aranha, os X-Men, Demolidor até. O Demolidor subiu de nível no final do... Com Frank Miller ele já deu uma subida considerável, né? Sem Mas dúvida. Nessa época, dos anos 2000, ele tava em alto também. Aí o que eu ia falar é que, assim, esses eram os personagens A, vamos colocar assim, e os Vingadores vinham depois, né? Só com os novos Vingadores lá, quando eles deram uma reformulada na equipe, que começou a ter um pouco mais de público, até porque eles pegaram personagens aí e colocaram na equipe, né, como Homem-Aranha, Wolverine e tal. E foi, eu acho que só na época do filme do Homem de Ferro que o Homem de Ferro realmente bombou, né? Eu acho que a fase dos Vingadores começa a crescer aí nessa parte que você falou, que é a fase do Michael Brian Bendis. Exatamente. Quando ele fez a queda, porque aí ele até explica isso, ele falou: eu sempre gostei do Homem-Aranha e do Wolverine. Por que que eles não estavam nos Vingadores? Né? Eu até acho estranho ver os dois lá, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, assim, pro leitor, pro fã, pra quem tá começando a ler, pega um gibi dos Vingadores e vê o Wolverine e o Homem-Aranha, pô, você tá com, né, praticamente todos os personagens principais da Marvel ali. E foi ali que os Vingadores começaram a galgar. E depois veio o Supremo da linha Ultimate, né? Tanto é que virou base pros filmes, aí veio a Marvel Studio e os Vingadores hoje são o que são, né? Graças a esses personagens aí. É interessante você pensar que o slogan dele sempre foi os maiores heróis da Terra, né? E aí exatamente. Você pensa que, para um leitor, os maiores heróis são os que ele gosta mais, né? Para um leitor é isso. Então, exatamente. Assim, por que o Homem-Aranha tá lá? E eu compartilho um pouco da sua opinião. E o Homem-Aranha até que não me incomoda tanto, incomoda um pouco porque ele sempre foi mais solo, mas não incomoda tanto, mas Wolverine nos Vingadores... É muito fora de... Eu também acho, não acho legal. Eu gostava do Fera nos Vingadores, uma época que eu achava bem legal. Sim, sim. Mas o Wolverine, acho que não. Mas voltando, né, na época lá... Coisa que eu deixei. Sim. Eu tava pesquisando aqui, que eu comentei. a revista do Donald e do Zé Carioca, que em suma era uma edição só, eles iam revezando, número par era o Donald e o número ímpar era o Zé. Eles mudaram pro formatinho que a gente conhece, normal, exatamente nessa época, em abril de 80. Foi mais ou menos quando ele pegou a Marvel, pôs todo mundo no formatinho e vamos que vamos. É, quando eles lançaram o Super Aventuras Marvel. Por aí. Heróis da TV também. É, Heróis da TV tinha saído um pouco antes. É, na verdade, Heróis da TV era uma revista que ela já tinha antes, que era com personagens de desenho animado. É, usava na papel. Daí o nome, né? Inclusive. Exatamente, Heróis da TV. Isso mesmo. Hanna-Barbera, né? Cara, Hanna-Barbera. Eu acho que era a tia Hanna, da tia Barbera. É isso mesmo. Eu acho que a Heróis da TV que a gente conhece como Marvel é a segunda série ou terceira série. Segunda série. A terceira foi aquela prêmio. Não, teve prêmio. Foi antes da prêmio, teve uma. Como se fosse aquelas Marvel 99, teve uma Heróis da TV, né? Não, da Marvel não. É, se teve alguma, foi Jaspion, alguma coisa assim. É. Jiraya, sei lá. Ah, então eu confundi. É isso daí. Entendi. Então foram três séries, mas a segunda é da Marvel. Da Marvel, exatamente. Ah, okay. A prêmio que você está falando é Grandes Heróis Marvel. Grandes Heróis Marvel. Isso mesmo. Agora voltando pro Homem-Aranha da IGE, foram 25 meses de republicação, né? Nossa, Deus. Mais de 2 anos. Então, assim, quem era fã do Homem-Aranha na época sofreu, desde da edição Homem-Aranha 70 até a edição número 26, né, da IGE. Foi a primeira história inédita, né? Tirando aquelas duas que ficou de fora da desenhada pelo Dítico, né? Eu acho que foi a 21 e a 22, que a Ebal não publicou. Que eu não sei provavelmente o pessoal perdeu, né? Provavelmente o pessoal perdeu porque, não, estou republicando, não vou comprar, né? E aí? Pode ter sido também, né? Ou então quem era atento e colecionava e sabia, deve ter percebido que ali, essa história aqui não é inédita e tal. Mas era só duas histórias, né, no meio da fase Dítico. Nem sei se conta muito, assim, né? Porque são histórias que não tem muita importância, assim, pra mitologia do Homem-Aranha. Mas Homem-Aranha 26 é a primeira, fevereiro de 81. Você tem noção? A primeira história inédita desde a edição de 70 da Ebal. E é complicado que, assim, a gente falou, né? Na Block tava republicando, mas era colorido, né? Pelo menos tinha um diferencial. Aí a RGE tava republicando de novo e... É. Por mais que as cores não eram tão berrantes e tal, mas assim, aí sim era mais do mesmo, né, vamos dizer. Pior que a última da Ebal, quem porventura começou a colecionar só na época da... Na Ebal não, da Block. Quem porventura começou a colecionar na Block, não pegou a fase da Ebal. A última da Block foi uma antes da morte do Capitão Stacy. Seja um modelo, na próxima edição ele vai morrer. Ih, não morreu. Vamos voltar um pouquinho, esperar um pouquinho até a... Ele morreu. É verdade. É. Ele morreu. Mas a Ebal publicou a morte do Capitão Stacy. Então, sim, eu tô falando quem começou a ler na Block, na época da Block. Ah, sim, sim. Não leu a fase da Ebal. Você tá querendo me dizer que pela Block o Capitão Stacy só morreu na revista que tá na casa do cara lá do Rio de Janeiro? Provavelmente. eu acho que a sequência é a morte dele, né? Se não me engano. A última história foi exatamente o Dr. Octopus voltando, voltei. É o que torna o GB, né, mais importante ainda, né? Pois é, é uma história importante não acessível. É isso aí. Mas realmente deve ter sido complicado na época aí pra quem colecionava. Deve ter sido uma não igual, porque não foi substituição, mas... É, quando começou a sair a Teia do Aranha pela Editora Abril, eu conheço várias pessoas que não compravam justamente por ser republicação de histórias antigas, né? Só que, diferente dessa daqui que a gente tá falando, a revista Homem-Aranha continuou sendo publicada e a Teia do Aranha era uma segunda edição, né? É. Então, as histórias clássicas, eu acho que fez todo sentido a Abril publicar, porque o Homem-Aranha já era um personagem diferente pra época, né? O número de leitores era maior, acredito eu. E quem não podia comprar aquelas edições da Ebal, né, ter que ir em sebo, ou então, enfim, ter que rodar a cidade para procurar, os gibis, a Teia do Aranha, acho que foi bem legal para suprir, né, as histórias clássicas do Homem-Aranha, acho bem legal. Coincidentemente ou não, começou mais ou menos na época que a RGE começou aqui. A primeira, se eu não me engano, foi a 57 ou 58, sei lá. A da Teia do Aranha. A Teia do Aranha era sequência das... Eu acho que era... Eu acho que a primeira foi a 50, né? Então, Grandes Heróis Marvel 23 publicou a 50, 51, 52, por aí. Que é aquela da Homem-Aranha do Rei do Crime. E aí a Teia do Aranha 1 pega dali pra frente. Exatamente. Minha sequência. Eles iam publicar até a morte da Gwen Stacy, né? A ideia. Isso. Era publicar aí só até, né? Tanto é que acho que na capa da 1 fala, né, do início, não sei o quê, até a morte de Gwen Stacy. Só que aí vendeu bastante, cara, aí abriu completamente, pô, vamos continuar, né. E foi bom ter continuado, porque depois eles precisaram de mais páginas, né, pra colocar, contar a história do Homem-Aranha, virou duas revistas atuais. Depois virou inédita. Sobre a RGE, os principais destaques, né, que relacionado ao Homem-Aranha foi a republicação, né, de Super-Homem e Homem-Aranha, que tinha saído pela Ebal. Dessa vez em formatinho. Exatamente. E eu, apesar de ter essa edição hoje, eu tenho quase certeza que eu já tive outro exemplar dela e joguei fora. Qual? Super-Homem e Homem-Aranha da RGE. Porque um colega meu, ele desfez da coleção dele uma vez e me passou um monte de revista, a maioria era da DC. E aí eu não tinha muito a visão de... Assim, pra mim eu ia colecionar Homem-Aranha e o resto não me importa muito, né? Então eu vendi tudo e tal. Batman primeira série, Batman segunda série, enfim, né? Muito bom. Queda do Morcego completa, sei lá. Guardei só, eu acho que Super-Homem 1, 2 e 3 da Abril. Aí, tinha duas edições do Super-Homem e Homem-Aranha. Eu falei, tem duas? A ideia de Jerico, de pessoa mais nova, né? Tem duas? Vou jogar uma fora, né? Pra que duas? Eu acho que uma era da Abril e outra da RGE. Não precisa trocar com alguém, joga fora, né? Pois é, eu não sei qual que foi o raciocínio. Não sei se a revista tava com algum defeito, sabe? Tipo, se a capa tava meio rasgada. Claro que tava errado. Claro que tinha. Claro que tinha um defeito, tinha um Super-Homem. E enquanto eu falava isso daqui, eu lembrei o que eu ia citar antes. Então, antes de continuar falando dos principais títulos da época, o Alexandre citou aí o Sebos, né? Talvez, se tem alguém ouvindo o programa que, como eu, não mora em capitais... Não mora em capitais e tudo mais... Eu, quando era criança e lia quadrinhos, nos anos 90, eu não fazia ideia de onde achar um sebo, por exemplo, aqui. Então, eu acredito que muitas pessoas pelo Brasil inteiro moram em cidades que, hoje com certeza não, e nos anos 90, 80 eu não diria, mas nos anos 90 não tinha sebos, né? Então, Abril relançar as edições da Teia do Aranha, a gente está citando Abril justamente porque a Teia do Aranha publicava histórias antigas que encaixa aqui no Block RGE, que é o que a gente está falando, né? A pessoa não tinha acesso, simplesmente não tinha acesso a edições da Block da RGE, né? Só se ela fosse na cidade vizinha para achar um sebo, para achar a revista. Então, se sair um pouco desse eixo aí de Rio, São Paulo, dificilmente se achava. Vou falar a Belo Horizonte aqui também, que eu sei que tem alguns sebos e tal, mas saindo desse eixo aqui é complicado achar, né? Hoje em dia, eu moro em Betim, fica na região metropolitana de BH, né? Meia hora de carro para BH, é como se fosse um bairro afastado de São Paulo, né? E eu conheço, eu sei que tem mais, com certeza, mas eu conheço um sebo que vale a pena. Na verdade, eu já fui nesse só, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Imagina nas cidades menores. Então, enfim, o relacionamento da Teia do Aranha foi bom. Aí eu falo, a minha dica para essas pessoas é mudem de cidade. Isso realmente é uma solução. Então, assim, continuando com os destaques aqui do Homem-Aranha na RGE, ele teve a revista mensal dele, Homem-Aranha, com 49 edições, né? Ela terminou e aí sim abriu, pegou os direitos. Exato. Teve também o Almanac do Homem-Aranha com 12 edições, o Super Almanac do Homem-Aranha com 7 edições. Então o Homem-Aranha, além da mensal, ele tinha alguns títulos próprios ali. Pra mim o grande destaque do Homem-Aranha são esses almanacs aí, em relação às edições mensais. pra mim, assim, em relação à história. Porque eles usavam muito aquela fase do Marvel Team Up, né? Sim, sim. E as histórias que não saíam no Amazing Spider-Man, e assim, finalmente histórias boas, né? E que ainda bem que a IGE resolveu publicar, porque se fica só na edição mensal, ia seguir as histórias de Amazing e ia deixar isso pra lá. É, vocês falam ou eu falo? Sobre isso. Eu tô pegando uma discordância nessa frase. É que nós temos uma opinião sobre as timaps, que assim, você pegar uma ou outra pra ler. Então, assim, eu até acredito que pegar um almanac ou outro pra ler também encaixa no que eu vou falar. São ok, divertidas, você conhece outros personagens e tal. Agora, se fizer igual a gente fez, que foi comentado há 150 edições nos programas, o título fica um pouco chato, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que o Alexandre nem tá tão errado nesse ponto, porque a RGE, ela publicou a primeira metade de Timap. E a primeira metade, quando a gente gravava, ela não era. Não, mas a parte, mas o que eu gosto é essa daí também, a fase o desenho do John Byrne, mas pelo John Byrne também. As histórias, né? Tudo bem, são histórias mais encontro com outros personagens, mas. É que é uma. O que eu gostava mesmo era de ver o John Byrne, cara. Entendi. O detalhe dos almanacs aí da RGE é que, pelo menos em dois, eu acho que eu tenho aqui numa planilha, claro, ela publicou algumas tiras, né, de jornais do Homem-Aranha também. Ah, exatamente, nos formatinhos, na mensal, né, você diz, né? Isso. No Super Almanac, aliás, é. Eles isso, publicavam as tiras dos jornais lá. Ela publicou na edição 3, 4, 5 e 6. Eu não tô com as revistas na mão aqui agora para ver se ela publicou o arco completo, porque assim, para quem não conhece as tiras do Homem-Aranha, eram tiras para jornal, né? Que o Stan Lee junto com o John Romita no início fazia e tal. Que, assim, eles faziam tiras diárias, né? Então de segunda a sábado era uma tirinha sequencial e domingo ela era uma tira maior, meio que fechando aquele arco de história, né? Não necessariamente fechava na semana, mas era assim a publicação. E aí, basicamente, eles produziam essas tiras e vários jornais publicavam, né? Não era um jornal só. Então, as tiras, elas possuem arcos de histórias, né? Que duravam ali, sei lá, um mês, por aí. Eu não sei se a RGE publicou os arcos completos, mas pelo que eu listei aqui, nessas edições 3, 4, 5 e 6, ela publicou 9 arcos de histórias. Então, mais ou menos de 78, que saíram mais ou menos de 78 até 1980 ali. Aqueles dois encadernados da Panini, das tiras do Homem-Aranha, englobam esses. É, isso que eu ia falar, as tiras do Homem-Aranha, isso aí. Dos anos 70, final de 70, início de 80. Exatamente, as tiras, pelo que eu sei, no Brasil, elas saíram nessas edições da RGE, nos dois encadernados da Panini, que pega esse arco inteiro, essa fase toda do Stan Lee com o John Romita, e em três Strip Mania, né, que era uma revista de tiras. Da Ópera Gráfica, se não me engano. Exatamente, Strip Mania, Inclusive, eu não sei como fazer um programa disso, mas poderia virar um tweetcast no futuro, falar sobre as tiras, né? Eu não sei um formato de como falar sobre isso, assim, mas é uma possibilidade aí no futuro. Quem quiser ter todas as tiras, os dois encadernados da Panini tem. Esgotados. Isso que eu ia falar, boa sorte pra achar eles, mas... Quer dizer, todas não. Todas dessa fase, né? Do início até o John Romita sair. Que até hoje em dia ainda tem as tiras por lá. Sim, continua sendo publicado. Tanto que em 2009, 2010, mais ou menos, era o Stan Lee com o irmão dele, né, o Larry Lieber. Isso. Eu sei que durou bastante essas tiras aí. Ainda sai, eu acho. Eu não sei se... Eu acredito que ainda sai. Não sei se teve pausa e tal, mas ainda sai. Tirando os almanacs citados, tem o... Acho que é o almanac Marvel Premiere, que tem a história do Aranha no quarteto, não é? O Almanac Premier Marvel, o que eu vi de destaque nele relacionado ao Homem-Aranha são as What Ifs, né? E essa daí é a principal, é a What If 1, né? É, o que aconteceria ser. Só que ele chamava IC, né? IC da RGE. Que seria o What If, eles colocaram como IC, né? É uma história legal, principalmente as What Ifs da primeira série. Eu achava legal que assim, eles mudavam um detalhe e aí alterava a história toda, né? Diferente dos What Ifs mais anos 90, 2000, que eles contam uma história totalmente diferente, né? Que é, não é simplesmente, ah, e se eu colocar essa, sei lá, se o carro que estava parado na rua A passar a estar parado na rua B, o que aconteceria? Era assim o primeiro volume, né? E o segundo volume já é mais, sei lá, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse africano, sei lá, sabe, era uma coisa, era uma outra história, né? A melhor dessas What If é a 105. Garota Aranha. Que é meio que isso também, né? A Garota Aranha, a What If sai dessa forma que eu falei, que é um, o que aconteceria se ela tivesse vivido, se ela tivesse sobrevivido, vamos colocar assim, né? Na verdade, não que ela tenha morrido, mas, enfim, né? E vai voltar, né? Não sei. A última informação que eu tive lá de alguma notícia lá dos Estados Unidos, que eles iam voltar com um título, né? Ah, sim, eu achei que você tava falando da Garota Aranha. Não, isso aí, deixa o Magaren fazer toda a tese dele. É, mas aí eu ia falar que depois, né, no próprio título da Garota Aranha, eles fazem meio que nesse primeiro modelo de What If, né, que é, ah, o Peter machucou a perna na luta contra o Duende. E isso que alterou todo o curso, né? Então, machucou um pouquinho, tipo, perdeu. É, um detalhezinho. Além do Almanac Premier Marvel, tinha um título que chamava Super-Heróis Marvel, que, com 30 edições, né? Que nele saíram trocentas Marvel Team-Up. Então é um título também. E o próprio Almanac Marvel, por mais que não seja Homem-Aranha, as revistas da Mulher-Aranha saíam lá, né? Então a própria Homem-Aranha, um monte de história saiu por lá também. Eles usavam Homem-Aranha onde, né, onde podia, assim, o máximo possível eles colocavam alguma coisa. E refletia também a Marvel da época, né, que, dos anos 70, que o Homem-Aranha realmente estava espalhado para tudo quanto é canto, né? Então a RGE é uma editora que, assim, eu tenho umas revistas dela, não tem muito o que reclamar, assim, da parte editorial. Parece que fez RGE. Era na RGE que os caras, a gente já comentou em alguns outros programas da sessão de carta. Era Nebal. Os caras perguntavam, ah, vocês vão publicar o que ele? Não, seu bosta, vai pro inferno. Era o Nebal. Não, esse aí era o Nebal. O da RGE tinha o editor misterioso. Isso, e eram os personagens que respondiam, né, as cartas. Exatamente. Quando que eu vou ver a Mulher-Aranha junto com o Homem-Aranha? Era a Mulher-Aranha respondendo, ah, se depender de mim, seria já agora, tal, mas não sei. Exatamente. Que beleza. Mas assim, o Alexandre, principalmente, que tem uma coleção bem maior do que a nossa, né? E tem mais experiência aí com as publicações da RGE e tudo mais. Tem algo assim que, um ponto mais negativo da editora, porque pra mim ela parece ter sido uma editora que pegou o serviço, fez até um ponto e até um ponto que não fez mais, sabe? Tipo, ela não fez um serviço ruim nem ótimo, foi... Foi razoável. Um ponto, eu até mandei uma foto aí pra vocês verem no grupo, aí depois dá uma olhada. Vou eles colocar no post aí. Eles esticavam um quadrinho e faziam a página inteira, né? Ah, é mesmo. Já era em alguns casos, meu, a imagem fica toda tremida, assim. Você vê os pixels, assim, sabe? Flutuando. Isso é verdade. Eu acho que eles queriam fazer um impacto visual, né? Sabe? Fazer uma coisa, né, grandiosa, assim, mas... Assim. Né, eu sempre achei feio, assim, não, eu não achava legal. A sensação que eu tenho é que é o contrário da Abril. Eles tinham que publicar, sei lá, 160 páginas no almanac. Pois é. Só tinha 157. E porque exatamente, eles né? Eles pegavam um quadrinho e aumentava e virava meia página. Fazendo eles tinham que alterar um monte de outros quadrinhos para adequar, né? Porque eles tiravam eles um post de uma página, né? Faziam gente... um post. Cara, e tem assim, tem umas imagens que não estão legais. Eu não sei, eles faziam e... O maior problema da RGE também era o seguinte, o mesmo editor cuidava de tudo. Então o cara que editava o Homem-Aranha, editava a Luluzinha, que editava o Gasparzinho e o Riquinho, sabe assim? Sim, sim. Que é o Felipe Ferreira. Eu falei com ele falou, cara, eu cuidava de tudo. E cuidando de tudo, você acaba não cuidando bem, né? Então, faltou um certo cuidado, às vezes, principalmente na narrativa das histórias. esse quadrinho esticado não era legal. E eu acho que essa sessão de carta não pegou muito bem, assim, sabe? Porque eles tratavam os leitores como criança. Quer dizer, eles achavam que só criança lia, né? Então, eles achavam que era bem público juvenil, assim. E tinha, né, uns marmanjos que já liam, já. Então, o que pegou a RG um pouco, assim, o ponto negativo foi esse, né? O trato com os leitores. Tinha umas traduções também que... Tô lembrando agora aqui. Lenda era meio estranho. O careca. É, não, mas eu falo não só versão de nome. Por exemplo... O cara dava um soco no outro, aí ele gritava, tipo, aiê! Sabe, uns... Isso é da RG, não era? Ah, porque aí a própria Marvel tem várias dessas onomatopeias. É. Tem até um quadrinho clássico que eu postei outro dia em algum lugar, que o Hulk dá uma porrada no Thor e a onomatopeia é banheiro, bathroom. Puta merda. Puta merda, hein? Mas, assim, é ok, né? A RG fez um trabalho legal, assim, né? Assumiu, mas... Legal, assim, razoável, né? Foi legal porque continuou a publicar depois da Block. Demorou 2 anos pra entrar as histórias inéditas e tal. Mas também quando entrou, saíram bastante coisa, né? A fase do Liu Wen com o Ross Andro, né? E uma fase legal. Eu acho bem bacana essa fase do Homem-Aranha. Apareceram o Duende Verde 3, né? Que era o psicólogo do Harry, não é isso? É, o Bart Hamilton. Que era o psicólogo. O Justiceiro aparecia mais, né? Tinha a história com Nova. Então, assim, teve uns personagens que não apareciam muito, assim, que, né, davam, né, um charme para as histórias do Homem-Aranha. Que eram novos personagens, né? Não ficava preso só aqueles antigos vilões, assim, né? O Verme Mental, enfim, por aí vai. Beleza. Verme Mental é um cara que eu sempre acho muito estranho. É. Ah, mas é legal de ver, porque é bizarro, né? Sim, é, isso é mesmo, isso eu concordo. Acho que é legal. Exatamente. Acho que a gente falou bastante aqui da RGE e da Block, né? O que eu acho interessante desses programas foi até um dos motivos de animar a falar, né, da Ebal no programa anterior e da Block da RGE nesse programa, é que principalmente quem começou a ler dos anos 80 pra cá, 90 pra cá, 80 não, porque acabava convivendo muito com essas revistas em sebos e tal, né? Mas dos anos 90 pra cá, principalmente de 2000 pra cá, às vezes nem interessa em olhar pra essas editoras antigas, né? Então, esses programas meio que são uma forma que a gente arrumou aqui de contar um pouco dessa história. Pra colecionador é muito interessante, né? Você saber o histórico de publicação do personagem no Brasil, né? E pra, inclusive... entender um pouco o mercado, né? De quadrinhos nacional, como que era... Como que os quadrinhos eram feitos, eram produzidos, quem que fazia, né? Você vê essas coisas bizarras que eles editavam, né? O corte de página, aumento de quadro, os nomes dos personagens, as cores. Eu acho bem, bem legal, assim, a história, né? Como um todo, assim, do mercado, eu acho fantástico. É porque, pelo menos, a minha visão de coleção em si, você acaba mais tendo itens históricos, vamos dizer assim, né, que retratam uma sociedade da época, uma cultura da época também, pela forma de escrever, pelas propagandas que tem na revista, né, que não tem nem a ver com a história em si e tal, do que comprar as revistas antigas para realmente pegar e... Não que você não vá ler as revistas, porque ler faz parte de conhecer a cultura da época, né? Mas, assim, é muito mais pelo valor histórico dos itens do que pelo conteúdo em si da história, né? Sim. Então, por isso que eu não me desfaço dessas antigas. Porque você tem aqui a biblioteca histórica, né? Tem toda a fase da Ebal, vamos dizer assim. E, pô, o acabamento, a capa dura, né? É bem mais, né, interessante. Só que eu não me desfaço exatamente por isso, por ser eu encaro como um documento histórico, sabe? Um documento da época, assim, sabe? Uma revista original, publicada nos anos 70, anos 80. Então, assim, tudo que foi feito ali, né, tempo que passou, elas estão aqui ainda. Eu mantenho pela história mesmo da revista. Eu acho, né, assim, sensacional, assim, o período e conservar isso daí é uma memória, né? A nossa memória, né? Quando a gente era criança, pelo menos eu era criança, eu lembro e tal. Sim. É um dos motivos também que eu não cada um faz o que quiser com a sua coleção, claro, né? Não vou julgar o que cada um faz. Mas é um dos motivos que eu, particularmente, não vejo com bons olhos para as minhas revistas pegar e encadernar com espiral, ou pegar e encadernar Nossa. Como se fosse livro, sabe? Pega a coleção. Pega a coleção de Ebal e encaderna em capa dura, como se fosse enciclopédia Barça e bota na estante. Não, cara, pelo amor de Deus. É, eu já vi isso aí já, viu? Eu também. Por isso que... Então, assim, claro, né? Cada um faz o que quiser, mas como eu tenho a visão parecida com a sua nesse sentido do material histórico, né? Pra mim, eu até comentei num grupo de WhatsApp recentemente que, não que eu faça isso, mas trocar o grampo por barbante, que alguns fazem, né, que é por causa da ferrugem, é o máximo. É o máximo pra mim de alteração do material, sabe? Não, deixa o ferrugem lá, vai ficar aquele ferrinho lá, tá bom. É, não, eu não troco, eu não faço isso não, mas é não, o máximo. Eu também não. Eu já vi o pessoal fazendo, falei assim, ok, tá, alterou pouco. Isso é muito, não tem o que fazer, né, assim, é muito tempo livre, né, cara? É, tempo livre pra caramba. Nossa. Se eu for fazer isso aí, eu vou ficar uma vida inteira aqui trocando grampo. Deixa o grampo aí. Mas então, como eu tava falando, né, a ideia do programa é trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa época e tal. Enquanto a gente grava aqui, eu acredito que todos aqui, mas falando por mim, eu acabo aprendendo mais, né, também algumas coisas. E eu quero aproveitar isso que eu tô dizendo para, da mesma forma que eu falei lá no programa da Ebal, recomendar novamente, né, o livro do Alexandre Morgado, que é a história da Marvel no Brasil, né? Justamente falando... Não só de Homem-Aranha, falando como um todo, né? De todas essas loucuras do mercado nacional. Exatamente, se você quiser falar um pouquinho aí sobre o livro. Então, cara, o livro fez um ano que eu lancei o livro. Eu tenho aqui, acho que 5, 6 exemplares, eu acho, que sobrou. Ah, o livro foi bem aceito, teve algumas críticas, né? Eu tive alguns problemas com ele na hora de finalizar. Mas eu tenho um baita orgulho, assim, que eu consegui reunir tudo que eu sabia... E eu acabei descobrindo outras coisas, né? Principalmente conversando com as pessoas e com os editores, né? Porra, então eu conversei com, sabe, com o Figa, da Abril, com o JP, com o Elcio de Carvalho, com o Marcelo Alencar, da Abril. Falei com os editores da RGE, o Felipe Ferreira e o Felipe Aimden. Falei com eles, falei com o irmão do Edmundo Rodrigues, que era o editor da Block. Falei com o Ota, né? Ele falando da Ebal. Então, da Ebal... pra frente, eu consegui falar com, né, com cada um de cada editor, assim. Só o Edmundo Rodrigues que já tinha falecido, mas eu peguei um depoimento do irmão dele, e com o pessoal da Panini, falei com, né, com o Levi Trindade, com o Fernando Lopes, falei com um monte de gente. Falei até com o editor da Itália lá, como que ele chama? O Marco Lupoi. Conversei até com ele, tem até um depoimento dele no livro aí. Pra mim foi sensacional, né? E a Marvel é uma editora que eu tenho desde infância, desde criança. Cresci lendo os gibis da Marvel. Então, pra mim foi mais uma coisa pra mim, assim, do que, sabe? Vou fazer um livro pra vender e tal. Então foi fantástico. Eu lancei na feira do Guia dos Quadrinhos e um monte de gente foi lá e quis tirar foto. E no dia a gente fez uma palestra sobre a Marvel. Eu, o Guedes, que vocês citaram aí, a Carol Pimentel, e a gente falou sobre a Marvel no Brasil, pô, foi sensacional, assim, né? Nunca tinha falado em público, assim, então pra mim foi uma coisa nova, né? Aquela coisa, né, todo mundo te olhando, mas foi bem legal, então pra mim foi uma experiência bacana, assim, falar sobre a Marvel, uma editora que eu gosto muito, e eu cresci, né, com os personagens ao meu redor, assim, foi muito bom. Uma coisa que você falou aí que me lembrou aqui um comentário é que principalmente por causa do Aracnofan e alguns contatos que a gente vai fazendo por causa desse meio, né? A gente, como tá com o site, você começa a conversar com mais uma pessoa aqui, uma ali. Na época que eu comecei com o Aracnofan, eu mexia mais no Twitter, então você acaba tendo contato com muita gente. Uma coisa que eu achei legal foi realmente ter contato com editores e desenhistas, tipo, desenhistas brasileiros como Mike Deodato, alguma coisa assim. Ah, sim. Por mais que não tenha sido um contato tão grande, é legal que te aproxima das pessoas, te traz mais conhecimento e tal. Então, assim, eu acredito que para você a experiência do livro tenha sido mais legal até nesse ponto, né? Que, assim, você se aproximou mais de... Você pôde conversar, vamos colocar assim. É. Muita gente da área, muita gente que é meio uma lenda na área, né? Você só viu o nome escrito na revista ali, né? Então, foi o caso do Leandro Luigi, né? Ele trabalha hoje na Devir, e ele foi um cara que iniciou na Abril e depois ele foi lá pra Globo, e na Globo ele revolucionou a Globo, né? Porque ele começou a publicar Sandman, Rede Vingança, Akira, Moon Shadow, e, né? Então ele é um editor experiente, assim, e bem respeitável. E quando eu falei com ele, ele falou, vem aqui na DV, a gente conversa aqui. Eu fiquei umas 3 horas conversando com ele lá. Então, assim, pra mim foi sensacional. Eu ainda falava, eu falei pra ele, foi quando eu comecei a ler as revistas, eu via seu nome lá, eu achei que você era o dono da Editora Abril, sabe? Ele respondia, o editor, né? Falei, nossa, Leandro Luiz é o dono, né? Uma bobagem, assim, de adolescente. Ele me tratou super bem. E outro cara foi o JP, né? A gente saiu pra jantar um dia e ele fala um monte de bobagem, ele conta um monte de história, ele é muito louco, assim, né? Ele é médico, psiquiatra, então eu acho que isso afeta um pouco ele, assim. E, pô, foi sensacional, ele é muito doido. E foi um prazer, assim. E às vezes eu falo com eles, né? Mando uma mensagem e tal. E pra mim foi muito bom conhecer esses caras aí que fizeram parte da minha infância, né? Aí eu fui no evento só pra pegar o livro. Você pegou lá, né? É. Ah. É. Cara, só no sábado eu vendi quase 300 exemplares, cara. Caramba. Eu sei que um exemplar foi pra mim e eu nem tava lá. É, foi o André que pegou. Eu lembro que ele falou, vou pegar mais um aí. Não, foi sensacional, o domingo eu vendi mais uns 50, assim. Mas o sábado foi o dia mais, né, mais movimentado, foi o dia da palestra. E no dia do lançamento teve a exposição da Marvel, dos 50 anos. Eu levei... não sei se foram 50 exemplares, desde a Ebal até a Panini. A gente fez uma exposição lá. Ah, né? Sim. E a gente colocou um. Né, um cada eram umas estantes assim de vidro, assim, cabiam uns 4, 5, e tinha um texto, né, explicando o início da Marvel, pela Ebal, não sei o quê, né, as edições zero, não sei o quê, tal, tal. Ia pra outra, o começo da Block, as primeiras edições da Block, não sei o quê. Então a gente fez a montagem na sequência de lançamento, assim, né? Da Ebal até a Panini. E a gente colocou as editoras menores. Então foi uma exposição bem legal. Foram 10 estantes, assim, de vidro, né? Ficou tudo fechado e tal. Uma exposição mesmo. É muito legal. E ficou lá. Foi sensacional. As pessoas tirando foto. Ah, quadrinho é uma coisa legal, né? Pra quem cresce lendo os quadrinhos, seja qual for, Marvel, DC, Disney, mangá, qualquer coisa. Pra quem gosta desse mercado, assim, a gente tem uma infância diferente, né? A gente cresce diferente. Pra quem tem esse hábito de colecionar os quadrinhos, de saber os personagens, o nome dos artistas, quem desenha, quem escreveu, quem publicou, eu acho bem legal, cara. É um hobby que eu acredito que seja um dos hobbies... Nossa, eu tô com sono. Um dos hobbies mais saudáveis que tem, né? Ah, sim. Então pena que é um pouco caro, né? Não dá pra comprar tudo que a gente quer, mas... Principalmente ultimamente aí, tá ficando complicado. Então. O pessoal viu que, opa, colecionador compra de tudo, então vamos lançar, né? E aí? Ó, só pra gente finalizar na RGE, a gente acabou falando, a última edição foi a número 49, né? Sim, a última edição. Ela saiu um resumo, né? Ela fez um resumo, ela, não fez? Ela fez em janeiro de 83. Então, e é uma edição bacana, porque tem uma história que conta o resumo, né? Os principais momentos do Homem-Aranha e tal. E na última história, é uma história que o Peter Parker pede a Mary Jane em casamento, né? Encerrou de uma forma interessante, né? Não, então, ele fala, quer casar comigo? Ela fala assim, como? Né? E aí embaixo tá assim, fim. Não tem que ele continua. Peraí, é fim, né? Então, assim, é uma coisa meio estranha, né? Mas se parar... Falar, continua, né? Ó, né? Sei lá, enfim. É fim. Ela fala como e fim embaixo. Fim. É, tá por isso que o povo fala que o casamento é o game over, né? Cara, é muito louco. Eu vou mandar uma foto pra vocês aí, vocês vão ver. Eu vou jogar no post aqui pra quem estiver ouvindo poder ver também. Quando eu fizer meu convite de casamento, colocar essa foto. É. Então, assim, na contracapa tem uma propaganda da geleia de mocotó em base, né? Então é isso daí. Esse era o nosso gibi dos anos 70 e anos 80. Muito bem, parabéns a todos os envolvidos aí. Mas. Opa, a RGE devia ter publicado, tipo. Em vez de falar como, colocar tipo Didi. Kuma? Kuma? seria mais a ver, assim. É, ah, mas é isso. E o fim tinha que ser um selinho do Didi dando a piscadinha. Eu acho que eles já sabiam que não ia ter mais o Gibi e publicaram isso. Mas essa. Não, mas tem um anúncio, né? Tem um anúncio da edição 50, né? Tem a Não Perquem, Homem-Aranha número 50. Que é a história que saiu na, se eu não me engano, na edição 3 de abril. É, a sequência não foi exatamente direta. Não foi. É que a Homem-Aranha 1 da Abril é o manual, né? Anual 15. É, do Frank Miller. É uma história desenhada pelo Frank Miller. A 2 eu não lembro. E a 3 é essa daí, que é a sequência da 49. Da RGE. É, então, acho que a gente falou bastante aqui. Deu pra dar uma visão geral, né, pras pessoas. Eu acho que até incentivar um pouco quem quiser saber mais. E também dar um pouco de informação pra quem não sabia nada, né? Bom, então só lembrando que o Tweepcast, programa que vocês estão ouvindo, é um podcast do site aracnofan.com.br. Ele é um programa mensal, né, que é publicado na sexta-feira da última semana do mês, porém nas outras semanas a gente tem outros podcasts para públicos específicos, vamos colocar assim, né? Para quem gosta mais das revistas antigas, toda quarta-feira a gente tem o Tweep View Classic, que comenta cronologicamente desde a Amazing Fantasy 15 até... A gente não sabe onde vai parar. Atualmente a gente está ali nos anos 86, 87, né? Esse mês a gente publicou A Morte da Jean DeWolf, só para dar uma referência aí de posição, né? Na sexta-feira a gente tem um programa das revistas atuais do Homem-Aranha, né? Que é o Tweep View. Então a gente está comentando histórias atuais lá. Então quem gosta mais das histórias atuais tem esse programa na sexta. Quem gosta mais das antigas tem o programa na quarta. Quem gosta de todos tem os dois, né? E, além disso, no nosso canal do YouTube, a gente tá sempre publicando alguns vídeos lá, mostrando alguma edição, né, alguma curiosidade e tal. Tô até devendo alguns vídeos de algumas revistas que eu postei no grupo, mas não fiz o vídeo, né? Então, depois eu vou colocar alguns vídeos no ar. E, além disso, a gente tem o Padrim do Aracnofan, né? O Padrim, o que que é? Ele é uma forma de quem quiser apoiar o site financeiramente, né, com... que seja um real, né, só pra ajudar, por exemplo, a pessoa pode ir lá, ela faz um apoio, ela tem alguma recompensa por isso, né, e o motivo disso é porque o site tem seus custos de hospedagem, de manutenção e tudo mais, então a gente, como é um hobby, né, nosso aqui, sem fins lucrativos, a gente precisa custear essas coisas, né. E eu acredito que o ponto de destaque das recompensas do Padrim e desse ano tem sido os sorteios, né, que eu acho que até o Ebert pode falar um pouquinho desses sorteios, Ebert. Ah, sem dúvida, os sorteios, não que é por causa disso que imagino que você tenha que apoiar, mas isso é um grande incentivo, né. Acho que nós tivemos 4, com cada mês um kit bastante interessante, com revistas, com quadro. Agora esse mês teve até um DVD, então para quem apoia, tá participando, existe esse sorteio e aí que a sorte esteja lançada. Eu já ganhei 2 meses seguidos, espero ganhar mais um pouquinho. Mas... Por que será que eu mais pessoas participassem, como mesmo... O Eric falou, a quantia vai muito do que cada um pode, né? E todos são bem-vindos para poder participar e apoiar tudo isso daqui, que é bem bacana. Exatamente. O Ebert, eu convidei ele aqui para o programa, né? Mas ele é um dos padrinhos lá do site e ele deu sorte de ganhar 2 meses. E no sorteio, o kit tem. Já teve Biblioteca Histórica Marvel, já teve Antologia do Homem-Aranha e tal, então. Tá comigo a antologia. Tá com você? Tá comigo. E também a ideia, assim, tá tendo um sorteio agora, dependendo da quantidade de apoiadores, tem 2 sorteios por mês, né? Então, enfim. Independente disso, não se apeguem à parte financeira, né? Porque se a pessoa não puder ajudar dessa forma, ela pode ajudar divulgando o site, né? Pode pegar esse podcast, passar pra algum amigo, compartilhar no Facebook, enfim. Compartilhar os vídeos e tal, né? Não é só de forma financeira que tem como ajudar o site, né? Então, acho que é isso, né? Eu queria agradecer o Alexandre e o Ebert que aceitaram o convite de participar com a gente de novo para falar das editoras, né? Ah, eu que agradeço, cara, o convite aí. Sempre que precisar, é só chamar. Lógico que tem que, né? É só se organizar com os horários aí, porque a vida tá corrida, hein? A gente ajeita. Vida adulta é uma coisa complicada. Eu também estou às ordens aí, só programar direitinho aí que a gente participa. Muito bem. E... se combinar direitinho, todo mundo grava. Exatamente. enfim, né? Não vou falar a data ainda, provavelmente no ano que vem, mas a próxima editora é a Editora Abril, né? Então teremos um podcast sobre a Editora Abril no futuro aí. Então. Em memória. Em memória, infelizmente. Então é isso. Valeu, até mais, gente. Abraço. Falou, abraço. Até mais. Até.